ladrão, a pedrada tá aí, então você sinta. Use o mic se você precisa, não minta. Mic na mão, back no bolso, papel e tinta. Só pega nas pepitas, vagabundo que garimpa. Eu tentando manter a ficha limpa. Ogum que me proteja, quando na presença das cobras eu tomo uma cerveja. Vinícius de Moraes, sabotagem. Poetas com toda certeza. Babilônia, local de poder, vaidade e tristeza. Hip hop informa mais que a revista Veja. Seu duelo é contra quem? MCs testam microfones até o ponteiro chegar no 100. Disposição, será que você tem? The out of control, hustla trem. Doutor, por favor, não se aproxime. Com esse som de vagabundo, essa quadrilha vira um time. Nem que a Babylon tente, ela não te deprime. Eu bato forte no peito e eu sigo firme. Clique, cleque, boom, chegou a hora. Zé Viagem, entra e essa rima te esfola. Protege moleque sonhador que de chinelo só corre atrás de uma bola. Vê se me entende bem, vê se me entende bem. Vê se me entende bem, vê se me entende bem. Do you understand? Brasil é Jamaica Brand. Zé Viagem. Vê se me entende bem, vê se me entende bem. Vê se me entende bem, vê se me entende bem. Do you understand? Brasil é Jamaica Brand. Zé Viagem. Do ponto de vista da coruja do ladrão, do MC que faz essa canção. No crepúsculo é hora de café, irmão. Sobe a fumaça, vem à disposição. A lua no céu está bonita. Doutor, olha pra cima, não complica. Sal grosso é bom pra tirar zica. Se liga nessa fita. Vários loucos nessa quadrilha, planejando fuga de Alcatraz, a prisão na ilha. Tudo que eu quero é ficar longe da corrente na canela. De meia dúzia de cadela, mãe reza e acende uma vela. E você, ladrão, pelo que você espera? Mandando rimas contra o suplício, sacrifício. Zé Viagem, os ossos do ofício. Só usando o natural e os contato. O que eu posso, eu mesmo faço. Me mantenho longe de contrato. Eu, Alibaba e os 40 ladrão. Zé Viagem aqui segue firmão. Use você também seu senso de observação. Vê se me entende bem, vê se me entende bem. Vê se me entende bem, vê se me entende bem. Do you understand? Brasil é Jamaica Brand. Zé Viagem.